207, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 14 nós. Livre pouso na 10, gol no 07. Azul 4065, chama agora Recife. 1251, alterna 13325, azul 4065. 1251 e alterna 13325, azul 4065, já está. Guardião 03, controle. O serviço está terminado, chama agora o centro Recife, 1260, alterna 1288. Secundário 1288. Redução para 2009. 2217, vetor sequenciamento, esquerda na proa 240, o limite dessa proa será de 12 milhas. Esquerda 2, confirmado, direita 240, faz espalha 12 milhas, eu tenho 32 milhas. Firmo. Quero ver, o menino, quero ver. Salvador para Campina Grande é mais cara do que uma passagem daqui na Venezuela. Você vê. Trip 5241, autorizado a linha e manter 1-0. Tá não, ali ó. É. Eu desço para 4.000 pés e os 1.011. Eu vou sequenciamento esquerda para o norte, limite localizador. Ono 3.96, redução para 2.009. Ok, para nós, se der, para a primeira redução do Zé Fulano, do ano 3, 9 e meia. Trip 524 no SH2. Errou. O voo no 807 SH2. Fazer o plano de degradação, se for o caso, acionar o técnico. Se eles podem ligar para o site. mais mandar chamar na frequência do solo 211, e a gente vai fazer sua degradação, acesso todo mundo em 211, todos que eu vou dar a continuação e pouso, enfim, a gente vai chamar o técnico aqui para ver se consegue essa frequência da torre. E a gente vai passando aí as informações, tá? Valeu. Então vamos fazer o plano aqui. Tripe confirmando quem chamou o solo, quem chamou a torre. Era pronto, direto, prato, na passagem agora. Gente, gol no 649. Mantém o ponto, espera. Mantém o ponto, espera. Tem mais quatro na mão? Afirmo, tem mais dois. Deu, vou nem passar. Salvador, está 3217, passou e já está embaixo para baixo. Salvador, está 3217. Boldo, 396, estabilizado ali. Externo, 3 a 0. Clareza 5, intensidade 3. Livre pouso na 10, tá 3207. Positivo 2704. Desça para 4 mil pés, 1011, chegada bom, filho. Gol no 396, como recebe a torre Salvador? Bem, gol. Ok, gol no 396, chega a aproximação mais boa da TAM, menos de uma milha. Aguarde pista livre, o vento de superfície é de proa, com 15 nós. Bem, copiou, aguarda, obrigado. Gol no 649, no ponto de espera da 1-0, como recebe a torre? E com remoção. Entende. Fica 04. Ok, modificadas as regras agora, 40, voa posição Mari, completa a chegada Mari para 2000 pés, 2704, ajuste no 01. Chegada Mari. Polo ao 41, libera a direita, 121, decimal 1, solo. Direita, um beijo no ano, entre dois e no pé. Tô no 396, livre pouso. Não, no 0, vento é 1-0 graus, 1-5 nós. Perdido pouso no 0, gol no 3, 9. No 649, observe o pouso do Boeing da companhia e a porta está autorizada a alinhar e manter 1-0. Passa a pausa de trato, a gente mantém o 1-0, 9-4. Índia 90, recebe a torre. Senhora, e chame tá. Índia 90. Solo 43, libere a direita. E chame o solo, Lisona, decimal 1. Ok, chama do plano 211, obrigado. E decolagem autorizada da 10, vento é 10 graus. Livre decolagem, como é para tomar, 10 com 10. Afirmo, está livre a decolagem, então 10, vento é de lua com 13 nós. Autorizado, 5729. Decolado 4 decimal 35, boa viagem. 1935, boa, não, 649. Do táxi de novembro alto, chame no ponto de espera da 17. De Salvador, voo 649, de coluna da El Leda, passa 2.500. Sobre 240, cedo da El 649. Solicita 240, o 180 com o final no 649. Aguarde. Autorizado nível 180 no 649. 180 no 649. Vê o sequenciamento, esquerda na Pro 200, limite localizador. Desce para 2.000 pés, 1.000. 200, está do lote, 2.000 milhões de cidade, obrigado. Trip 5241, chama agora o centro Recife, 1260, alterno 288. 1260, 288, 52, 42. Vetor sequenciamento, vai curvar a esquerda na proa 0, 1-0, limitado pelo localizador, 2-7-4. Patrulha, chamou 2-7-0-4, confirmando, vetor sequenciamento, esquerda proa 0, 1-0, limite localizador. Esquerda 0-1-0, com o limite localizador. Passado para 2 mil pés, 1011. Salvador, boa tarde. Da 3-1-0, próximo ao ponto de espera da 1-0, próximo. 5-5, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento é de proa, com 1-2 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, tá? Abre, 5-0, nada avistando. Ciente 29, esquerda na proa 150, no 50, autorizado direto. Esquerda autorizado, esquerda nave. Tango Romeu via corredores, reporta ingressando no Interlagos, rumo 1500 pés. Ciente 04, direita na proa 70, autorizado direto, reporta estabilizado. Direita proa 70, reporta estabilizado. Gol no 649, chama agora o Centro Recife, 251, na alterno 3325, no 649. 251, na 3325, no 649, boa noite. Tudo bem? Tango Romeu, autorizado, voa rotatória. Decolado ao 5-4, chame o controle. 935, boa viagem. 935, tá 3155. Imediato. Em a posição, Índia 9 Mundial. Boeing da ONG, estando externo. 340, saída da ELTA, 3155. Autorizou voar direto da ELTA, 3155. Autorizado, é. Autorizado, tá 3155. Vento é de proa. 13 mais, 729-0729. Tubarão, peguei o sinal da mensagem, foi livre pouso já? Afirmo, está livre pouso não, 0, vento é de proa, 6 mais. E pouso no 0, sucede, Renato. Guarana, pelo Dubai. Completo ILS, chama a torre agora 118-62-704. Já, pô. 25627, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Aguarde o pouso do banco da Webjet, já passou esse dia. Série 2704, boa tarde. Ajuste ano 0 no ano, reporte passando externo. 2704. Porta ano passando externo, 04. Meia 27. Na curva final, a voz vai utilizar a linha e manter a 1-0. Será autorizada a decolagem federal. Confirmando agora, eu tenho livre a decolagem da 17, o vento é 1-0-0 graus, 9 graus. Solo 57, libera a direita e chame o solo. Engano 2-9 na décima 1. 2-1-1. Salvador, boa tarde, espera 6-2-7, não pode 3-2-7, boa tarde, mantenha, espera. Espera, tá bom, espera. 6-2-7, decolagem autorizada, dá 1-0, venta de proa.